3894, autorizado por sistema 0, ventuno 10 graus, 07 nós. Já autorizou. 3894, visão abastado de secar. Então, 3894, meu solo de 40, Oliveira Ficha, me contou de solo na frequência 121, décima 1. Ok, Oliveira, 211, tá, 3894. Torre, boa noite, eu vi o Cor 206, tá no ponto de espera da Unicarpa. Azul 4206, autorizado, linha decolando 10, vento 120 graus, 0619. Libre, linha decolando 10, azul 4206. 4206, decola 244, chame controle 208, bom voo. 208, obrigado, senhor, bom trabalho. November, parte 5, direcionamento, chame táxi. 6 a bordo, com autonomia? 9:30? Tá. 4:30, copiado. Táxi autorizado até o ponto de espera da Papá. Tá autorizado a alinhar, pista 97, chame pronto. Oxenem 143. Oxenem 143 avistado, continua a aproximação, guarda autorização de pouso 1094, um ajuste. Guardando 6143. Autorizado, ingresso na 7, chama alinhado e pronto na cabeceira, Exo Novena. Challenge Eco, reporte vertical da rotatória. Xanem 143, pulo autorizado, pistola 0, vento 1900 graus, 0612 é nosso. Gente, leve o pouso, 143. Eco, sim, Charlie India Eco, está autorizado o ingresso na final do Euro 7, aguardando a pista livre. Um Papa Alpha 3-1 está alinhado na cabeceira, vai iniciar a rolagem daqui a 30 segundos. Tenente Eco Zulon, vem, me aguarde. November, atento à possibilidade de querer turbulência do Airbus que pousou na pista 1-0, quando pronto, 97, decolagem autorizado, vento, uma centena, meia dúzia nessa. Chame 6143 no solo 50, livre à direita, posto do ar, chame 21, décimo 1. 1, boa noite. 21, 1, boa noite. Chame de Eco avistado, pista na 7, pouso autorizado, vento, uma centena, meia dúzia. 7, pouso autorizado, chame de Eco. O hangar é da Bata, o pátio? Pátio 5. Pátio 5, ciente. Caso haja necessidade, está livre o deck track. Grato. Eco do November, decolar 251, chama o controle de Salvador, 208. Bom voo, Eco do November. 208, November. Além de Eco no solo 5-4, livre na papá, frequência livre estacionada. Boa noite. Salvador, passaria 2233, ponto espera pronto. Passaria 2233, pista na zero, autorizado, linha decolar. Vento, uma centena, meia dúzia, nós. A linha decola, então passaria 2233. Decolador 57, chame controle 198. 198, 2233. Corrijo, 2208, 208. 208 pro 2233. Grato, valeu. Salvador, boa noite, 69, pode estar dando zero, tá pronto. 1869, autorizado ali, decolar, pista no zero, vento, 1 centena, 62. Ali, decolar, só confirma a frequência, pois. Piloto da nave decolar 206, chame o controle, servidor 208. 208. Sempre o Ronald Zeme na sequência do controle. Boa noite, é o TRAN 3, 897, ponto espera pronto. TRAN 3, autorizado olhar e decolar, pista na zero, vento no 40 graus, 05 nós. Ainda decola, TRAN 3, 897. 43897, decolada 08, puxando o controle sobre 208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Capitão Echo Zulu November, o controle está na disputa. Echo Zulu November, o controle. Salvador, muito boa noite, é o Azul 27, 12, se aproximando pode se esperar da 10 por aqui. Azul 27, 12, autorizado LED, colapso 0, vento no 40 graus, 05 nós. Alinha indecolada, 10, Azul 27, 12. Azul 27, 12, decolado, zona 3, controle 208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, voa 645, está aproximando 4.0. Boa 645, autorizado, pista no zero, LA decolar. Vento 150 graus, 062 a nós. Autorizado, LA decolar, dona zero, confirma o controle. Boa na 645, controle por ano em 120, décima 8. 0862. Salvador, eu vou no 966, final da 10. 966, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso, 37 da companhia, iniciando 990. Ajuste 1014. Guardando, gol no 966, 1014. Lona 966, pouso autorizado, pistão a zero, vento 140 graus, 049. Livre pouso 1-0, gol na 966. Gol 645, deu colado 1-8, chame controle, bom voo. 208, boa. 966 no solo 21, olho virar à direita, chame 21 decimal 1. 21 agora, 966.